Blinking lights on the airplane wings, up above the trees. Blinking down a Morse code signal, specially for me. In a rainbow in the sky, in the middle of the night. But the signal's coming through, one day I will be all right again. Blinking lights on the highway cars, stopping one by one. Get a look at the accident, didn't see that one coming. And the doctor in the sky, gonna bring his chopper down. Gonna bring me out alive and set me on the ground. Será esta a exata simetria dos espaços siderais à qual senti por tantas vezes a necessidade de me dirigir para me afastar da Terra, lugar de complicações supérfluas e de aproximações confusas? Ao confrontar-me fisicamente com a presença do céu estrelado, tudo me parece fugir. Até mesmo aquilo que considerava mais sensível. a pequenez do nosso mundo em relação às distâncias ilimitadas não surge de uma forma imediata. O firmamento é qualquer coisa que está lá em cima, que se vê que está lá, mas de onde não se consegue extrair qualquer ideia de dimensão ou distância. Se os corpos humanos estão carregados de incerteza, nada mais resta do que depositar as esperanças na escuridão, nas regiões desérticas do céu. I'm Can we talk some more? I don't know. You don't either. Still harder now. What is this? I will try to. No, we need you. Make it sound as though I would be good. I have only one passport. What was his name? I don't understand. Thank you. Of course. No, thank you. The situation there is too confusing. What is this? What? No, we need you. Make it sound as though I would be good. The tears have burned out my eyes. Sensible. Not so you said. Why not? So please. Oh, yes, I see. Raise that very well. True. The book. I can't find the books. They must be in La Jolla. And your head is made of clouds, but your feet are made. I had stayed up for 46 hours in a row. Yay! Fração da noite, o que fazes no céu? O que fazes, silenciosa lua? Cai a noite e vais contemplando os desertos. E então, deitas-te. Trapped inside. torment of another death. You read a book in doubt of suddenly forgetting. But I want to go gentle into goodnight again. Avança a noite e no meio da noite a íntima fração. Em vez de lhes contar como escrevi o que escrevi, seria mais interessante falar dos problemas que ainda não resolvi, que não sei como hei de resolver e o que me levarão a escrever. Às vezes tento concentrar-me na história que desejaria escrever e vejo que o que me interessa é outra coisa, ou seja, não uma coisa precisa, mas tudo o que fica excluído do que eu deveria escrever, a relação entre esse argumento determinado e todas as suas possíveis variantes e alternativas, todos os acontecimentos que o tempo e o espaço podem conter. É uma obsessão devoradora, destrutiva, que chega para me bloquear, para combater. Tento limitar o campo do que devo dizer e depois dividi-lo em campos ainda mais limitados e depois subdividi-lo de novo e assim por diante. E então sou tomado por outra vertigem, a do pormenor, do pormenor, do pormenor. Sou sugado pelo infinitesimal, pelo infinitamente pequeno, tal como antes me dispersava no infinitamente vasto. I never thought I'd live to be 100. I never thought I'd get to all those other sounds do, and they do. I never thought I'd ever have my freedom. An age ago my maker was refusing me the pleasure. Forever. Let us drift our minds to believing nothing. Drift your mind into believing nothing. I start repeating in your head and mind nothing. Love. Now, just be happy and want it to continue. You are nothing. But please don't be disappointed. Sometimes nothing doesn't even work for me. Say in your mind, nothing. Love. People are strange, holding within them nothing. Let I. Only now we are on the threshold of opening another mind and discovering nothing. Everything is nothing to you. We truly believe. Future goals. to speak so that I look back. Now is future. Better until they get much worse. are stronger than the curse. For the time of day, he said he threw his watch away. A long and steel rail, short cross time, and I'm on my way back home. In the pines, where the sun never shines, and we shiver the north wind blows. Little girl, what have I done that makes you treat me this way? Well, you have caused me to weep, caused me to moan, you caused me to leave my home. In the pines, where the sun never shines, and we shiver north wind blows. noite, na íntima fração da noite, as palavras longe, antigo e análogas são muito poéticas e agradáveis porque despertam ideias vastas e indefinidas. As palavras noite, noturno, e as descrições da noite são muito poéticas porque a noite, ao confundir os objetos, só permite que o espírito conceba uma imagem vaga, indistinta e incompleta, tanto dela como do que ela contém.